Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Bom, gente, vamos começar? Tudo bem? Bom, vamos fazer nossas aulas sempre aqui, tá bom? Que aqui é mais agradável. Apesar de vocês terem uma certa dificuldade de ver o quadro, mas não dá nem para comparar com lá embaixo, né? Não dá, realmente não dá. Então vamos fazer as aulas sempre aqui. Deixa eu distribuir aqui a ementa para vocês. Oi? Faltou? Bom, aí tem algumas informações, a bibliografia. Nosso curso ele é dividido em três partes. A gente vai começar falando de termodinâmica, depois a parte do meio é proteínas e a parte final é fenômeno de transporte. Tá bom? Nós vamos ter só duas provas esse semestre. Então, a primeira prova, ela vai cobrir a primeira parte de termodinâmica e metade da parte de proteína, muito provavelmente, enovelamento de proteína. E aí a gente tem o intervalo do fim de ano, tá certo? Aí a gente volta e temos a parte de estrutura de proteína e a parte de fenômeno de transporte, e aí a gente tem a prova final. Então, são duas provas. As duas muito fáceis, muito, muito, muito fáceis, extremamente fáceis, inacreditavelmente fáceis, tá bom? Essa prova substitutiva é para quem não puder fazer uma das provas, é a matéria toda, tá certo? Bem, nesse curso, gente, o que a gente vai tentar fazer é assim, principalmente que a gente começa com um assunto que pode se tornar um assunto complexo, ou dá margem para se tornar um assunto complexo, que é termodinâmica. A gente vai tentar usar muito da nossa abordagem intuitiva para analisar as questões. Certo? Boa noite, boa noite. Pega aqui a ementa para vocês. A gente vai tentar fazer uma abordagem, pelo menos a abordagem inicial, sempre do ponto de vista intuitivo, tá? A gente vai, quando eu digo assim, uma abordagem intuitiva de algum tema, é a abordagem que ela é mais qualitativa, tá certo? E mais que isso, eu diria que a abordagem intuitiva é uma abordagem que exige que o discutido seja lógico. Todas as justificativas que a gente der aqui, elas têm que ser lógicas, elas têm que fazer sentido levando o conhecimento cotidiano em conta, tá certo? Então, tudo que vocês da vivência de vocês aprenderam de causa e efeito, esse é o argumento intuitivo que a gente deve usar, pelo menos na abordagem inicial. Depois, talvez a gente use mais uma argumentação baseada em expressões matemáticas. Mas isso vai ser a exceção, tá certo? A regra é que seja suficiente a justificativa lógica. E mesmo quando a gente usar a expressão matemática para justificar alguma coisa, até ali toda argumentação tem que ser lógica, intuitivamente lógica. Em tudo que a gente analisa, ou o nível molecular que a gente vai, não chega ao ponto da realidade se tornar ilógica ou incompreensível, como é a física quântica, a química quântica. Não vamos chegar aí, tá certo? Então, até onde a gente vai chegar, as nossas explicações têm que ser explicações simplesmente racionais no sentido comum do termo, tá certo? Intuitivamente lógico, é isso que a gente vai buscar sempre. E para a gente conseguir fazer isso, a regra vai ser sair do simples e chegar ao menos simples ou ao mais complexo. Então a gente vai começar a estudar sistemas que são muito, muito, muito simples, né? Principalmente para nós biólogos que estudamos o organismo vivo no mínimo, né? E muitas vezes queremos estudar o ecossistema, o meio ambiente, né? Então, coisas tão fantásticas, tão complexas. E aqui nós vamos estudar muito gás ideal, né? Que coisinha, né? Gás ideal para biólogo. Mas a ideia é que nessa análise de um sistema tão simples como um gás ideal, surjam princípios que nos ajudem a compreender o funcionamento ou as leis básicas que o sistema vivo também obedece, e o modo de funcionamento de um ecossistema também obedece. Porque as leis de fluxo de energia são válidas de A a Z. E A de novo, tá bom? E analisando um sistema simples como o gás ideal, a gente consegue começar a descobrir muita coisa interessante. Tá certo? Então vamos começar do simples indo para o complexo. E lembrem-se sempre que a gente carrega a cruz, não vou falar isso, mas já falei, da biologia molecular, né? Que é o analisar sistemas inanimados. Mas, enfim, o objetivo é nobre, pelo menos. Ok? Bem, então vamos começar. A gente começa com a parte menos fácil, que é a termodinâmica. Todo mundo está animado? Vamos lá. Ah, e eu falei que a gente vai começar do simples para o complexo em termos de sistema, né? Mas a gente também vai começar do simples para o complexo em termos de comunicação. Então, a nossa regra é o seguinte: não podemos usar uma palavra cujo significado não tenha sido discutido entre nós. E a gente tenha, até onde isso é possível, tornado homogêneo a realidade que a gente quer transmitir quando usa aquela palavra. Então a gente tem que passar por uma fase, e essa passagem vai se repetir, porque toda vez a gente vai ter que, quando falar um assunto novo, usar palavras novas, a gente vai ter que passar por uma fase de divisão de símbolos, né? De comunhão de símbolos. É melhor, comunhão de símbolos é melhor. E isso é meio assim estranho, mas não tem comunicação sem que os símbolos sejam comuns. Tá? Então a gente precisa fazer isso. E quando a gente fala de energia e termodinâmica, né, conversar sobre energia, sobre formas de energia, sobre fluxo de energia, quando a gente conversa sobre termodinâmica, a gente usa vários termos estranhos. Muitos deles vocês já usam. A questão é a gente usar com um nível de segurança melhor, tá certo? Para que cada vez que cada um de nós usar, a ideia seja o mais semelhante ao que ouviu, aquele que ouviu vai fazer quando ouvir a palavra. Então esse tipo de comunicação tem que existir, ele é a base, tá certo? Eu vou usar um exemplo aqui. Então a gente vai começar agora discutindo termodinâmica, conversando sobre termodinâmica, talvez do ponto mais simples possível. Tá certo? E vamos tentar, com esses exemplos que eu vou dar aqui, mostrar para vocês o que eu quero dizer com abordagem intuitiva. Tá bom? Então, Oi, tá bom? Pode pegar aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas transformações, ou pelo menos tentativas de transformações, E a gente vai discutir alguns termos que a gente deve aplicar a essas transformações. Então, assim, quando você pensa num organismo vivo crescendo, se multiplicando, né, aquilo ali é um conjunto gigantesco de reações químicas que tem como produto crescimento e multiplicação. Então, quando a gente analisa o comportamento do organismo vivo, a gente sempre tem que lembrar que aquilo é resultado de um conjunto de reações, né? E sempre a interação do organismo vivo com o ambiente. Mas estudar a reação química é indispensável para quem quer compreender o organismo vivo. Tá certo? Então, a gente vai começar dando exemplos de reações químicas muito simples, algumas nem químicas, simplesmente transformações físicas. E vamos falar quais os termos que a gente vai usar quando nos referirmos a esse tipo de transformação. Então, primeiro, vou pegar isso aqui. Melhor tirar o meu copo de bebê de perto, né? Porque senão... eu vou pegar aqui uma substância líquida, aqui tem uma substância sólida, azulzinha, e vou colocar os dois em contato. Então, na verdade, estão aqui um líquido e um sólido, todos à temperatura ambiente, tá certo? Vou colocar os dois em contato. Então, esse líquido aqui tem algumas características macroscópicas que a gente consegue ver, vou colocar aqui. E vou simplesmente promover uma situação onde, se acontecer algum fenômeno, esse fenômeno deve ser acelerado. Essa agitação que eu estou colocando ou impondo ao meu objeto de estudo é simplesmente algo para acelerar o processo que eu vou ver se realmente acontece. Bem, então, olhando isso aqui, dá para perceber que houve uma mudança. O líquido, que era transparente, incolor, ele ficou azul, e a quantidade daquele sólido azul diminuiu. Tá certo? Se eu continuar agitando aqui, eu vou chegar à completa dissolução desse sólido azul naquele líquido que era transparente. Tá bom? Ok, então isso aqui é um exemplo de uma mudança. Então, o que a gente testemunhou aqui foi o contato entre um sólido e um líquido que levou a uma mudança. Simples. Vai se tornar mais simples agora. Eu vou pegar o mesmo sólido azul e um líquido também, transparente, incolor. Parênteses, não façam isso, né? Porque eu estou fazendo uma coisa muito errada aqui. Parênteses, quem sabe? Que eu estou fazendo errado. Sim, eu estou fazendo uma dezena de coisas erradas, né? Estou fazendo perto do copo que eu bebo água. Estou sem luva, sem jaleco. Estou fazendo próximo ao rosto, apesar de usar óculos, mas a regra é sempre longe, usando óculos de proteção. Mas eu estou fazendo uma coisa ultra, hiper, completamente absurda e revoltante. O quê? O quê que eu fiz ali? Fiz aqui também e vou fazer em todos. É, isso também é horrível, né? Como é que a gente cheira? A gente cheira assim, né? Então, isso é outra coisa errada. Eita, fé, tô perdido. Mas até que não é tão ruim. Mas a gente nunca... né, tipo, o narizão aqui, né? Mas tem uma coisa ainda mais errada, meus amigos. Eu derramei o líquido no sólido. Isso nunca deve ser feito. Porque quando você derrama o líquido no sólido, supondo que vai ocorrer a mudança, a primeira solução formada é uma solução de altíssima concentração, né? Isso pode promover uma explosão, dependendo do sólido e do líquido que você está. Né? Então, a gente sempre joga o sólido aos pouquinhos sobre o líquido, para que a solução seja de concentração bem baixinha, vai crescendo aos poucos, se acontecer alguma coisa horrível, você tem tempo de correr. Ó, não é assim. Mas nunca, sempre sólido sobre o líquido. Tá certo? Eu estou fazendo isso assim só por uma questão prática. Fecho parênteses. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um pouco desse líquido transparente, incolor, no mesmo sólido azul, e vou promover a mudança, né, acelerar pelo menos a mudança para não ficar travado numa questão cinética. Vamos lá. Nada. Nada. Nada. Então, as observações macroscópicas que eu posso fazer aqui são nada. Líquido continua transparente e incolor. A massa do sólido azul continua a mesma, aparentemente. Então, aqui eu digo que aparentemente não houve mudança. Essa discussão que a gente está fazendo agora é uma discussão obrigatoriamente simples. Então, ela tem vantagens, que eu espero ressaltar, e tem alguns cuidados que a gente deve tomar, principalmente quando a gente for ganhando compreensão no sistema. Então, tem várias coisas aqui que eu estou passando por cima, na ideia de ressaltar o aspecto simples da situação, tá bom? Então, olhando para isso aqui, eu digo, não, não houve mudança. Então, isso aqui, a dissolução desse sólido azul nesse líquido transparente não aconteceu. A dissolução desse sólido azul nesse líquido transparente aconteceu porque eu vi duas mudanças, pelo menos, que foi a diminuição da massa do sólido e a alteração da cor do líquido, que era incolor e agora é azul. Então, isso me faz dizer que aqui houve uma mudança, aqui não houve mudança. Quando, pessoal, a gente se refere a mudanças que ocorrem e mudanças que a gente imagina, mas que não ocorrem, a gente coloca aqui mudanças, reações que ocorrem em oposição mudanças ou reações que não ocorrem, a gente tem algumas alternativas de nomes que a gente vai usar praticamente toda hora. A essas reações ou mudanças que ocorrem, usando esse exemplo que eu dei para vocês, a dissolução daquele líquido, daquele sólido azul no primeiro líquido transparente, a essa reação que simplesmente a gente testemunhou o fato de ocorrer, simplesmente porque eu coloquei em contato, né, e dei uma agitaçãozinha besta, é esse tipo de mudança, a gente vai falar de mudança espontânea. E aquela mudança que a gente não testemunha, nesse caso, essa abordagem inicial, que a gente viu que não ocorre, a gente vai chamar de mudança não espontânea. Ainda tem, pessoal, mais dois nomes. Um que a gente pode colocar aqui e outro que a gente pode colocar aqui. E talvez você já tenha ouvido esses termos. Um termo que a gente usa para se referir àquelas reações que ocorrem, as reações espontâneas, e um outro termo que a gente se refere a reações que não ocorrem, reações não espontâneas, pelo menos na situação que a gente está usando. Alguém conhece, já ouviu falar desses termos? Sim, pode falar qualquer coisa. A regra aqui, quando eu fizer uma pergunta, é assim, e isso vale para a prova também. Se souber, responde. Se não souber, pode responder o que acha. Se não achar nada, você pode inventar uma coisa na hora e responder. Bem criativo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E vamos, por enquanto, como é a primeira aula, está pegando jeito ainda, mas quando eu fizer uma pergunta, eu vou sempre falar, se vocês não podem responder imediatamente, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e eu vou falar assim, pode responder. Que aí dá tempo de todo mundo pensar. Tá certo? Mas agora pode responder. Alguém lembra de algum termo que você fala, não, isso aí, essa é a reação espontânea, a gente usa esse termo aí que... E é um termo importantíssimo para a termodinâmica, né? É uma coisa central que a gente vai falar e está relacionado com um bando de coisa que a gente vai discutir na em termodinâmica aqui. É um termo muito, muito, muito importante. Até parece com outro que é mais famoso e a gente vai fazer a diferença. Eu vou começar com a... Aê, quase, colega. Quem falou? Quase. Isso que você falou, endotérmica e exotérmica, a gente vai discutir agora, é bater na trave, né? E muitas vezes a gente substitui um pelo outro, a gente vai tornar o uso do endotérmico e o exotérmico mais rigoroso, é, para a gente saber exatamente ao que a gente está se referindo quando usa o endotérmico e o exotérmico. Esse termo que a gente está, que eu vou escrever aqui, que está faltando, ele de um certo ângulo, ele é mais importante ainda, porque ele se relaciona a reações que ocorrem e reações que não ocorrem. Isso é, se sobrepõe até aos termos endotérmico e exotérmico, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas também começa com end. Pô, começa com end, mas é. E aqui, ops, desculpe. Aqui começa com end. E aqui começa com é não vai rolar, hein? Aê, colega. Não ajudei, não ajudei. Muito bom. Exergônico. E aqui de baixo. Isso. Endergônico. Então, a gente vai usar esses termos, exergônico e endergônico, são termos centrais para a discussão de fenômenos biológicos, na verdade, são termos fundamentais para a discussão de transformações, de mudanças. As transformações que ocorrem, as transformações espontâneas, são transformações que a gente chama de exergônicas. As transformações que não ocorrem, as transformações não espontâneas, a gente chama de transformações endergônicas. A gente poderia colocar outros termos além desses, eu poderia colocar assim, exergônico é permitido do ponto de vista energético, endergônico é proibido do ponto de vista energético. Isso a gente vai acrescentar conforme o curso vai andando para frente. Tá certo? Mas já marquem aí no caderno de vocês. Ocorre, espontâneo, exergônico. Tudo equivalente. Não ocorre, não espontâneo, endergônico. Tudo equivalente. E, como a colega muito bem ressaltou, esses termos exergônico e endergônico são diferentes dos termos mais famosos, mas menos importantes, não vou falar isso, mas mais famosos, exotérmico e endotérmico, tá bom? Então, exergônico não é a mesma coisa que exotérmico. Endergônico não é a mesma coisa que endotérmico. A gente vai discutir esses outros dois mais para frente. Então, aqui, termos que a gente vai usar, substituindo-se um ao outro, e durante todo o curso a gente vai falar de transformação em exergônico. Aí, outra coisa, que a gente vai voltar a falar, mas eu já vou falar logo agora. Não existe reação endergônica. Não existe, assim, reformulando. Se uma transformação é endergônica, ela não ocorre. Uma transformação é endergônica dependendo da situação do meio, da situação do sistema. Mas se aquelas situações não mudarem, aquela reação endergônica sempre vai ser endergônica. Tá certo? É nesse aspecto que talvez a gente possa colocar logo aqui um outro... permitido do ponto de vista energético. Isso é uma outra coisa que a gente pode se referir aqui. Proibido. Ponto de vista energético. Outra coisa que a gente pode também, uma expressão que a gente pode usar em substituição àquelas outras. Tudo bem? Bom, só para completar aqui. Sulfato de cobre, sólido, mais água líquida, 20 gramas, 100 ml, foi para cobre 2 mais SO4 2 menos, e aqui eu vou usar esse subscript aqui, aquoso. Cobre, sulfato de cobre, 20 gramas, sólido, mais 2 mais SO4, 2 menos. Quem sabe? Isso. Isso aqui é o etanol, que é líquido, 100 ml. Então, se eu tivesse que colocar aqui um subscript, né, quando eu coloco esse AQ, significa aquoso. Então, a primeira transformação que a gente viu, aquela transformação que ocorreu, é, na verdade, a reação de dissolução de um sal, que é o sulfato de cobre, em água. Quando aquele sólido azul se dissolve em água, o que a gente está vendo, ou a imagem molecular, iônica que a gente deve ter, é os íons cobre e sulfato interagindo com as moléculas de água e distantes um do outro. Tá certo? Isso, os íons cobre e sulfato interagindo com molécula de água, dá origem ao íon cobre aquoso, íon sulfato aquoso. Então, esse AQ significa a partícula está envolta por moléculas de água, interagindo com moléculas de água. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia escrever íon cobre etanólico. Tá, isso aqui é óbvio que isso não existe, né? Mas, em analogia, sulfato etanólico. Então, aqui seria o sólido sulfato de cobre se partindo e os íons estabelecendo interações com as moléculas de etanol. Então, seria o íon etanólico, cobre, e sulfato etanólico. Essas são as duas reações. Qual é a grande diferença entre elas? Essa de cima é uma reação que ocorreu espontânea, exergônica, permitida do ponto de vista energético. A de baixo não ocorreu nessas condições, etc, etc, etc. A de baixo é uma reação que não ocorre, é não espontânea, é endergônica, é uma reação proibida do ponto de vista energético. Então, eu vou escrever aqui, para essa reação de baixo, a dissolução do sulfato de cobre em etanol, eu vou escrever isso. Não ocorre. Tá bom? Então, eu só coloquei ali no quadro o que eram esses dois sisteminhas aqui que a gente usou como exemplo. Tudo bem, gente? Então, lembra. Ah, tá. É porque eu escrevi os parênteses aqui, mas aí... parecendo um chifrinho, coitado. Vou botar aqui embaixo. É, mas você tem que... esse subscript que eu usei, etanólico, seria em analogia, né? O aquoso é os íons interagindo com moléculas de água. O de baixo, etanólico, é se o sulfato de cobre dissolvesse em etanol... as moléculas de etanol ficariam circundando o íon cobre e íon sulfato, que é uma coisa que não acontece, por isso que ela, a gente chama de endergônica. Tá bom? Ok, gente. Então, são termos importantes que a gente vai usar muito, muito, muito. Agora, vamos dar um outro exemplo? Isso também está errado, não bebam no laboratório, por favor. Então aqui eu vou usar um outro sólido e a gente vai testemunhar aqui uma outra transformação e a gente vai agora tentar avançar um pouquinho na seguinte pergunta, porque toda observação ela leva a um questionamento, né? Então quando você observa duas transformações que é o mesmo sólido azul, duas substâncias líquidas que são diferentes. Uma dissolve o sólido e a outra não. A pergunta é qual a causa? Então agora, essa pergunta de por que que a primeira reação é espontânea e por que que a segunda não é espontânea, então isso é um objetivo a longo prazo da gente. Da gente ser capaz de dar uma justificativa que seja razoavelmente lógica. Então, isso é a longo prazo. Mas a gente pode avançar nesse caminho. Então, eu vou dar um outro exemplo de uma transformação. Então, aqui também tem um sólido branco dessa vez. Aqui, água... líquido transparente sem cheiro. Agora eu tenho que fazer assim porque esse negócio é meio... Então, coloquei aqui 100 ml, aqui tinha 20 gramas. E aqui, agora eu vou dar aquela agitaçãozinha básica. Então, a pergunta é, será que esse sólido branco vai dissolver nesse líquido transparente incolor? Quer dizer, eu olho aqui, eu consigo ver que a massa do sólido branco está diminuindo. Normal. Está de fato. Só... Ops, vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Sim. O que você consegue ver? Está quente. Como é que você sabe que está quente? Ah, então você tirou a conclusão de... Você primeiro observou, fez a observação experimental visual, né? Dessa região embaçada aqui. E depois de uma série de associações, chegou à conclusão que está mais quente. Perfeito. Está mais quente. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Espero que ele aguente. É da Feira do Paraguai. Você segura aqui para mim, colega, por favor. Eu não sei qual era a temperatura que estava, mas agora... Era 25. Não, mas eu acho... 45. Eita! Dá para ver? 52,5 graus Celsius. Ok, então eu vou soltar minha mão daqui e vamos deixar. Então o fato é o seguinte: 62. Tá, vamos deixar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, agora a gente tem uma outra. Tá quanto? 64. Obrigado, colega. Então agora a gente tem uma outra observação. Que a gente vai adicionar a nossa observação inicial, que é o sólido branco dissolve no líquido transparente e incolor. Ou seja, é uma reação exergônica, espontânea, permitida do ponto de vista exergônica. Eu falei exergônica? Exergônica. Então, exergônica, permitida do ponto de vista termodinâmico, que ocorre. Ah, agora a colega já falou um outro termo. É exergônica e é exotérmica. Então, vamos ver o quanto a gente pode explorar desse aspecto. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, isso é uma coisa muito importante, muito importante. Quando eu peguei o sólido branco, né, deixa eu ficar falando sólido branco, não precisa mais, deixa eu escrever aqui. Aquele sólido branco, NaOH sólido, mais o líquido é água, dando Na mais aquoso, mais OH menos, é uma estrutura meio estranha, mas também a gente pode falar aquoso. Então essa é uma reação espontânea, exergônica, permitida, que ocorre, etc, etc, etc. Agora, antes de eu juntar o sólido branco, NaOH, com a água, estava tudo a temperatura ambiente. Tudo bem? Eu misturei os dois, houve a dissolução do NaOH em água e a temperatura passou de 25 graus para 60 graus. Então, observa que agora vem uma pergunta. Não é difícil, mas também não é fácil. Está mais para fácil que para difícil. Tudo a 25. Misturei os dois. Passou de 25 para 60. Agora eu pergunto para vocês. A energia aumentou ou diminuiu como consequência dessa mudança? Perdeu a energia para se perder. Perdeu a energia. Ela é isotérmica. Perdeu a energia. Pode responder. Meus amigos, é exatamente isso que eu quero de vocês. É que vocês tenham uma vontade incontrolável de responder. É isso, tá certo? Mas vamos tentar seguir essa regra. Eu faço a pergunta, vocês só respondem quando eu falar. Pode responder. Tudo bem? Combinado? Os colegas... fez uma pergunta muito interessante, que é do sistema. A gente ainda não definiu o que é sistema, mas a gente tem uma ideia mais ou menos intuitiva. O objeto de estudo é do sistema. A energia do sistema aumentou ou diminuiu por conta da mudança? Pode responder? Não, mas já tinha que responder. Pode responder. Diminuiu. Pode responder. Agora, só de sacanagem, não vamos falar. Pode responder. Diminuiu. Diminuiu? E vocês poderiam me dar a justificativa de por que diminuiu se a temperatura aumentou? Pode responder. Justificativa. A justificativa? É. Bom. Porque ele liberou a energia. Ele perdeu a energia. Ele gastou energia para aquecer. Ótimas respostas. Mas a observação fundamental é a seguinte, que você deu. A partir do momento que a mudança começou a acontecer, a dissolução do NaOH na água, a temperatura do sistema aumentou e, a partir do momento que a temperatura do sistema foi maior do que a do ambiente, começou a haver um fluxo de energia do sistema para o ambiente. Um fluxo de energia na forma de calor. Tá certo? O calor é o que surge, é o fluxo de energia que surge quando dois sistemas de temperaturas diferentes entram em contato. Tá certo? Esse fluxo de energia a gente chama de calor. Então, a partir do momento que o NaOH começou a dissolver na água, energia começou a ser perdida para o ambiente na forma de calor. Então, de fato, a energia do sistema está diminuindo em consequência da mudança que aconteceu, a dissolução do NaOH em água. Tudo bem? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque vocês têm que ver a diferença, que a gente ainda vai discutir mais para frente, mas existe uma diferença fundamental da situação que eu mostrei para vocês, de uma outra situação, de eu pegar um sistema, água pura, a 25 graus, e esquentar e levar a 60 graus. Nesse caso, a energia do sistema vai ter aumentado. Certo? Por que que, nesse caso, a temperatura sobe e a energia aumenta? Porque eu usei uma fonte de energia na forma de calor. Eu encostei um corpo numa temperatura mais elevada, que é a chama, no sistema com água. Então, na verdade, nada aconteceu com a água, ela não mudou a sua natureza, né? Simplesmente ela absorveu energia na forma de calor de um corpo que estava mais quente, que é a chama. Então, nesse caso, a energia do sistema composto por água aumentou. Tudo bem. Isso é completamente diferente do que aconteceu aqui. Aqui estava tudo a temperatura ambiente. Quando o NaOH dissolveu na água, aconteceu alguma coisa que a gente vai discutir depois. O sistema esquentou e, por causa disso, começou a perder energia na forma de calor para o ambiente. Tá certo? Então, aqui, na dissolução do NaOH em água, o sistema perde energia na forma de calor. Nesse caso, não entra em ebulição? É, não o suficiente, não tinha NaOH o suficiente para entrar em ebulição. Entrava. E eu já fiz isso, infelizmente. É assustador. Ah, por quê? Porque eu joguei o líquido num montão de NaOH. Mas entra. Beleza, gente? Então, aqui o sistema está diminuindo de energia. Agora, por que que essa observação é interessante? Então, vamos usar aqui um outro exemplo. Eu vou pegar aqui de novo um sólido branco, água. Esse sólido aqui é carbonato de sódio. Eu vou misturar água aqui. Colega, isso aqui é inofensivo. Pode tenta perceber se esquentou ou não. Passa para o colega. Rapidinho, só para vocês tentarem identificar. Agora a mudança é suave, não é comparável com a mudança do NaOH com água. Bom, agora, atenção, temos dois problemas aqui. Uma coisa que iria facilitar, meus amigos, aqui, ó, presta atenção, deixa assim em cima da sua bancada, por favor. Isso. O que que iria facilitar essa observação? Estou passando aí o Becker por vocês, para vocês identificarem se essa reação, a dissolução de carbonato de sódio em água, também faz o sistema esquentar e, por causa disso, perder energia na forma de calor. O que que facilitaria? Vocês teriam um padrão. A gente usa, teria que usar um termômetro. Você está usando a sensibilidade da nossa pele. Então, na sensibilidade, o nosso sistema sensorial inteiro é feito para perceber diferenças. Diferenças. Então, pega embaixo, pega em cima. Pega embaixo, pega em cima. Tá bom? Outra coisa, segura assim pela boca do Becker. Né? E ó, como é que você vai fazer? Pega embaixo, pega em cima. De novo. Assim, ó, colega. Pega embaixo, pega em cima. Por que que você não pode ficar segurando muito tempo embaixo? Porque senão você vai esquentar. Tá certo? Então aí dificulta a percepção dos colegas. Pode ir passando. Isso é uma tarefa muito árdua. Identificar com o nosso sistema sensorial uma mudança tão pequena quanto essa. Mas, principalmente a colega aqui que pegou primeiro, percebeu que aquela transformação, além de ocorrer, por causa disso, a gente chama de espontânea, exergônica, permitida do ponto de vista energético, ela também fez a temperatura do sistema se elevar. Então, essa reação NaCO3 carbonato de sódio é Na2 ou NaCO3? Quem sabe? Se é Na2 ou é Na? Se alguém lembra? Se é Na2, CO3, carbonato de sódio? Na2 ou Na? Na2? Boa. Com o tempo a gente vai lembrar tudo isso, colega. Na2. Sólido. Oi? Pô, que maravilha. Então nós vamos, toda vez que a turma achar alguma coisa e ninguém tiver certeza, vamos usar só o acho. Na2CO3 mais H2O líquido. 2Na+ aquoso mais CO3 2 menos aquoso. Ok, essa é uma reação que é espontânea, exergônica, permitida e também fez o sistema aumentar de temperatura. Vamos usar mais um exemplo. Beleza, obrigado, colega. Na2CO3, né? Maravilha. Obrigado, colega. Então aqui, ó. Agora eu vou fazer uma outra transformação. Eu quero ver se esse líquido aqui dissolve nesse líquido aqui, ou seja, se são líquidos miscíveis. Então agora vai ser um teste de miscibilidade. Se é espontânea ou não a miscibilidade desse nesse. E se eu consigo, além de descobrir se é espontânea, se é exotérmica, ou se libera energia na forma de calor ou não. Beleza? Quer fazer, colega? Faz bem rápido, tá bom? Joga assim, e aí mistura, e aí tenta perceber alguma coisa. Então tá tudo aqui, a temperatura ambiente. Desce mesmo, né? Isso. Boa. Acho que fez pra esfriar. Não sei se o deck já tava frio. Passa pro colega pra ver. No problem, no problem. Isso não é nem um pouco tóxico. Quer dizer, é tóxico, né? Mas a gente está acostumado com essa toxicidade dele. É natural, digamos assim. Se bem que muita coisa natural não é mal. Mas, bom, deixa eu falar. Vocês conseguem observar alguma coisa? Senhor, eu consigo perceber mais quando você passar algo na mão e vai lavar a mão. Ah, você sente um... Exatamente. Essa mudança foi uma mudança difícil de perceber, mas a gente tem a nossa experiência cotidiana, que é o etanol líquido mais água líquida, dando etanol aquoso. Essa foi a transformação que a gente fez aí, de miscibilidade. Esses dois líquidos se misturaram, então a miscibilidade é um fenômeno espontâneo. A mistura de etanol e água é uma mistura espontânea, né? E é uma variação pequena, mas daria para ter percebido, e a gente tem essa experiência diária de misturar, de lavar a mão com álcool e depois colocar água. A gente sabe que também é um fenômeno que faz a temperatura subir um pouco. Se a temperatura sobe um pouco, o sistema começa a perder energia para o ambiente. Tá certo? Bem, gente, por que que eu dei esses exemplos todos? Eu dei três exemplos de transformações espontâneas que fizeram o sistema aumentar de temperatura e, por causa disso, fizeram o sistema perder energia na forma de calor para o ambiente. Então, isso aqui é o que a gente fez agora com esses três exemplos. Ou quatro. O que que eu quero discutir com vocês? Quando você pensa numa reação espontânea que ocorre, exergônica, que faz com que o sistema perca energia para o ambiente, como é o caso de todos os exemplos que a gente usou aqui, isso tem uma proximidade muito tentadora com um princípio intuitivo que a gente sempre coloca para funcionar, que é o seguinte: reações que ocorrem, reações espontâneas, elas fazem o sistema diminuir de energia. E elas são espontâneas justamente porque fazem o sistema diminuir de energia. É natural, é da experiência cotidiana, a gente vê fenômenos, principalmente macroscópicos, de sistemas diminuindo de energia sozinhos. Ou seja, assim, algo independente, algo que ocorre independentemente de qualquer outra coisa, a gente costuma raciocinar de um jeito até meio inconsciente, fala, opa, acontece, porque faz a energia diminuir. Na verdade, ele não precisa de nenhuma fonte de energia. Ele é a fonte. Ele, as mudanças espontâneas, permitidas, as que ocorrem, elas liberam energia para o ambiente. Se não fosse assim, elas não ocorreriam, ou pelo menos elas precisariam de uma fonte de energia. Tudo isso a gente vai discutir à exaustão, pessoal. Eu falei um bando de coisa comum, mas que não é rigorosa. Mas no momento, esse é o modo que a gente tem de pensar. Então, por que que é tentador a gente pensar nessa energia, desses exemplos que eu dei aqui, saindo do sistema, como a causa dessas reações serem espontâneas? É tentador, porque um sistema, uma transformação espontânea faz a energia diminuir. E diminuição de energia do sistema é uma coisa que torna o sistema independente de qualquer coisa. Tudo bem? Então, a gente, e isso é uma coisa que costuma acontecer, a gente às vezes supõe que essa energia que sai do sistema na forma de calor é a energia que determina o fato da transformação ser espontânea. Então a gente deveria, a princípio, ou pelo menos é algo que a gente costuma às vezes, quando fica menos atento, associar a saída de energia na forma de calor como uma característica indispensável de todos os fenômenos espontâneos. Afinal, sair energia na forma de calor de um sistema faz com que a energia do sistema diminua. Sistema, energia diminuir, ótimo. Sistema independente de qualquer outra coisa. Ele libera energia, a transformação pode acontecer. Só que essa generalização, meus amigos, quando a gente fala assim, toda reação que libera energia na forma de calor para o ambiente é espontânea, essa generalização ela tem que se submeter a uma experimentação infinita. Não pode existir nenhum exemplo de reações espontâneas que façam a energia do sistema aumentar, o sistema absorver energia na forma de calor, se essa forma de raciocinar for verdadeira. Um outro sólido branco, um outro líquido transparente. Primeira observação, se ocorre ou não a dissolução desse líquido, desse sólido branco no líquido transparente, aconteceu. Agora pega na boca do Becker, encosta e passa para o colega. Qual é a observação? Eu acho que aqui merece até a gente... Thank you. Tudo bem? Então, qual é a observação? Primeira, a dissolução do sólido branco, que é isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Pode responder. Tão perto. Essa é a ureia. Ureia. Isso aqui é a ureia. Ureia. Nossa forma de excretar nitrogênio. Ureia. Então aqui, a dissolução da ureia em água é um fenômeno A, que acontece, é espontâneo. Agora, o que aconteceu com a energia do sistema a partir do momento que a ureia começou a dissolver na água? Obrigado. Opa! A temperatura diminuiu. Dá até para descobrir aqui quanto é que é, mais ou menos. Vamos deixar aqui. O tempo ele vai falar. A temperatura diminuiu. Se a temperatura do sistema diminuiu, está em contato térmico com o ambiente, é uma temperatura maior, o que, que vai acontecer entre ambiente e sistema? Vai começar a haver um fluxo de energia na forma de calor do ambiente para o sistema. Então a energia do sistema está aumentando. Uma reação espontânea, como todas as outras, essas outras também. Mas ao contrário das outras duas, essa aqui faz a energia aumentar. Vamos completar essa definição, né? Então agora nós temos duas alternativas. Ou a gente abandona essa ideia de que reações espontâneas fazem a energia do sistema diminuir. É uma. Ou a gente supõe a existência de um outro tipo de energia. Um outro tipo de energia que deve influenciar a ocorrência, a permissão ou a proibição das mudanças. Esse tipo de energia, atenção agora, esse tipo de energia que entra ou sai do sistema na forma de calor, que sai do sistema, no caso do NaOH, do carbonato de sódio, a dissolução do etanol em água, mas entra no sistema, no caso da ureia dissolvendo em água, esse tipo de energia, o fluxo de energia na forma de calor, a gente vai usar o nome de entalpia. Isso aqui, energia, e agora eu vou completar. Entalpia aumenta. Quando a energia entalpia de um sistema aumenta por conta de uma mudança, a gente diz que aquela mudança é. Então a mudança aconteceu. Só que energia na forma de calor entrou, como o caso da ureia. Essa reação, ela é espontânea e é endotérmica. Endotérmica. Essa reação aqui, a dissolução de NaOH em água, ela é espontânea, mas ela fez o sistema esquentar e perder energia na forma de calor para o ambiente. Então, essa primeira reação e essa segunda aqui também, elas são espontâneas como a terceira, mas essas duas aqui são exotérmicas. Até eu esqueço às vezes de falar, pode responder. Exotérmicas. Aqui a entalpia do sistema diminui. Ok? Então já escreva no caderno essa diferenciação Sempre, sempre, sempre nós vamos fazer. Dizer que uma reação é exotérmica é dizer que ela é espontânea? Não. Dizer que uma reação é exotérmica é dizer que ela libera entalpia para o ambiente. É como se ela fizesse o sistema esquentar. É como não? Ela faz o sistema esquentar e energia na forma de calor passa para o ambiente porque o sistema está em contato térmico com o ambiente. Isso é uma reação exotérmica. Faz o sistema perder energia na forma de calor para o ambiente. Um jeito melhor de falar: uma reação exotérmica faz a entalpia do sistema diminuir. Então a gente vai discutir depois o que é entalpia. Agora eu só falei uma correspondência. Eu dei pelo menos uma regrinha para vocês. Né? O sistema esquentou e começou a liberar energia na forma de calor. Essa energia na forma de calor é um jeito da gente medir a variação de entalpia. Então existe uma correspondência entre entalpia e calor trocado, energia na forma de calor trocada entre ambiente e sistema. Se a entalpia do sistema cai como consequência de uma mudança, a mudança é chamada de exotérmica. Entalpia foi liberada para o ambiente. Se a entalpia do sistema sobe, cresce como consequência de uma mudança, essa mudança é chamada de endotérmica. A entalpia do sistema aumentou. Tá certo? E, óbvio, o ponto fundamental agora que eu quero destacar para vocês é essa diferenciação de termos. Exergônico é muito mais importante ou muito mais significativo, sei lá, do que exotérmico. Exergônico é dizer algo ocorre, é permitido, é possível, é espontâneo. Exotérmico é dizer libera energia na forma de calor. Tá certo? Mas dizer que uma transformação é exotérmica não é garantia de dizer que ela é espontânea. Dizer que é endotérmica não é a mesma coisa de dizer que ela é proibida. Então a gente encontra exemplos de reações exergônicas, espontâneas, tanto endotérmicas quanto exotérmicas. Influencia a entalpia, o fato de ser exotérmico ou endotérmico, influencia na chance da mudança ser endergônica ou exergônica? Influencia, a gente vai ver depois, mas não define. Existe um outro fator, pessoal, um outro tipo de energia, um tipo de energia meio estranho, que completa, junto com a entalpia e com a temperatura, o fato de uma reação ser exergônica ou não. Isso é o que a gente vai discutir mais para frente. No momento, eu quero que vocês façam essa diferenciação. Exotérmico, endotérmico, exergônico, endergônico. Conjuntos de significados diferentes. Tudo bem? Ótimo. Ótimo, ótimo. Maravilha. Professor, mas assim, lógico que endotérmico e exotérmico só ocorre em reações exergônicas. Seria isso, né? Mas não ocorre reação, eu não tenho perda. Exatamente. Quando a gente diz assim, uma reação é proibida, é como se você falasse, aquele sistema não muda. Então, a gente não consegue associar nenhuma variação de propriedade do sistema. Né? E o teor, né, a quantidade de entalpia, é uma propriedade do sistema. Tá certo? Então, quando eu falo de reações endotérmicas, reações exotérmicas, elas são reações que a gente pressupõe que elas acontecem. Né? Acho que a gente poderia, a princípio, dizer isso. Tá certo? Mas, observe, tem uma coisa interessante aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver uma coisa. Presta atenção, deixa eu aproveitar aqui o que o colega falou. E completar aqui. Presta atenção aqui, gente, numa coisa. Eu vou representar agora a entalpia no eixo Y. E aqui eu vou colocar assim, ó. Reagente. Depois a gente vai discutir aqui o que é esse eixo X. Produto. Então, aqui no eixo Y, entalpia, quantidade de entalpia, que a gente ainda não discutiu aqui o que, que é em si entalpia. Simplesmente temos uma definição, um nome, a gente vai discutir depois. E aqui no eixo Y, um eixo X, um eixo de caminho de reação, depois a gente vai discutir isso. Mas olhando para um gráfico desse aqui, se eu perguntar para vocês, essa reação, vai ter que esperar, pode responder. Se essa reação ela é exotérmica ou endotérmica? Boa, colega. Boa pela iniciativa incontrolável de responder. Pode responder. Presta atenção. Ó, quando eu represento assim, reagente e produto, eu estou tentando representar um sistema composto por reagente, mudando, e onde existia reagente, passa a existir produto. Tá certo? Então, isso aqui é análogo a uma situação que talvez seja mais comum para vocês. Estado 1, estado 2. Ou então, ainda um outro jeito de representar, estado inicial, estado final. Certo? Tudo isso é análogo, né? Reagente, produto, 2, 1, final, inicial. Né? Uma reação para ser exotérmica, ela tem que perder entalpia no final da transformação. No final da transformação, o sistema está composto por produto. Existia reagente no início, antes da transformação, o reagente desapareceu e agora o que existe é produto. Tá certo? Se eu coloco produto, ou seja, depois da transformação, os produtos têm esse nível de entalpia. E os reagentes, ou seja, antes da transformação, têm esse nível de entalpia. Quando o sistema passa de composição só reagentes para composição só produtos, o que aconteceu com a entalpia do sistema? Diminuiu. Se a entalpia diminuiu, para onde ela foi? Obrigatoriamente ela saiu e foi para o ambiente. Então esse gráfico aqui representa uma transformação que faz a entalpia do sistema diminuir à medida que reagente vira produto. Ou seja, isso aqui é uma transformação exotérmica. Beleza? Entendeu? Aí. Então isso aqui representa uma transformação exotérmica. Agora eu vou fazer. Tem horas aí? 8h20. 8h20? Então, não vou fazer mais nada. Então, o problema é que agora a gente só tem aula na outra quarta, né? 5 minutos, então. 5 minutos. Sexta-feira é feriado. Oi. Opa! Tem que ser de forma de calor? Opa, colega, ótimo. Então vou falar assim, primeiro eu vou dar uma correspondência de entalpia com calor. Quem perguntou? Então tá certo. Então, entalpia é o calor, entalpia tem uma equivalência numérica, quantitativa. Variação de entalpia com a quantidade de calor, de energia na forma de calor, que o sistema perdeu ou ganhou do ambiente. A pressão constante. Então, se uma transformação está acontecendo num sistema, esse sistema, atenção, isso é importante, é uma definição, se esse sistema está ocorrendo, se essa transformação está ocorrendo a pressão constante, então, em todos os momentos da transformação, a pressão é a mesma. Quando você mede o calor trocado entre ambiente e sistema, a pressão constante nessa situação, o calor que você mediu tem uma equivalência numérica com a variação de entalpia. Então, meus amigos, vocês não precisam conhecer nada do sistema. Ele pode ser uma caixa preta para vocês. Não tem como ver o que tem lá dentro. Mas se vocês conseguirem a pressão constante determinar a quantidade de calor que o sistema trocou com o ambiente, você pode falar, a variação de entalpia que aquele sistema sofreu foi tanto. Então existe uma equivalência numérica, variação de entalpia e quantidade de energia na forma de calor trocada à pressão constante. Tá bom? Vocês vão ver porque que esse detalhe da pressão constante é importante depois. Então essa é uma definição termodinâmica. Muito mais interessante é o que é a entalpia, né? O que, de onde vem? De onde vem? Onde é que estava? Vocês já pensaram nisso? Tinha água, temperatura ambiente. NaOH, a temperatura ambiente. Vocês misturam, acontece alguma coisa lá dentro e surge uma energia capaz de levar o sistema para 65 graus. E essa quantidade gigante de energia vai ser perdida para o ambiente. Onde é que estava essa energia? Na ligação. Boa. Ai, meu Deus. É isso. Mas foi tão espontâneo que é isso mesmo. Não tem como. É espontâneo, tão exergônico que não tem como. É isso? É, mas essa resposta na ligação é uma resposta que precisa ser elaborada. Afinal de contas, quando uma ligação... Quando uma ligação é quebrada, sempre se absorve energia. Não existe nenhum exemplo de uma ligação quebrada que libere energia. Não existe. Ah, mas o ATP não. Não existe. Para você romper uma interação, qualquer que seja ela, você tem que fornecer entalpia, fornecer energia na forma de calor. Não existe rompimento de ligação que libere energia. Caraca. E agora? E, no entanto, a resposta é energia de ligação. A gente precisa dar o passo seguinte para conseguir entender como. Já que quebrando uma ligação você não libera energia, como é que a resposta pode ser? De onde vem a entalpia de uma reação exotérmica? Onde ela estava escondida? A liberação de entalpia é consequência de que tipo de rearranjo? Respondi. Pensem nisso, gente. Pensem nisso. Mas antes, por favor, a gente continua. Deixa eu só fazer o outro gráfico. Fazer aqui a mesma coisa. Reagente. Professor, assim, no caso da desnaturação do DNA, por exemplo, adulto. Ainda assim você consegue ter. Você tem um ganho de energia, ainda assim ele libera um pouco de energia? Não, né? Romper. Todo. Não, calma aí. Todo rompimento envolve absorção de energia. Absorção de energia, mas a molécula libera alguma coisa? O que? Libera assim. Eu falo assim, é até como se você está aquecendo. Tem o DNA. Calor, né? É. Aí ele rompe. Mas o DNA ele está liberando calor. Não, você está esquentando, né? Ele está aumentando a movimentação, né? A cinética das moléculas, a energia cinética das moléculas. Chega um ponto que essa energia absorvida rompe as ligações. Não é? Minha dúvida era, então, aí, no caso você estava explicando que de onde que surge essa. De onde que surge. Né? Então, assim, para romper uma ligação, você tem que fornecer energia. A resposta é fácil. Para romper uma ligação, o sistema absorve energia. Mas para ligar, ele libera. Aê, minha amiga. Exatamente. Quando uma interação se quando uma interação surge, energia é liberada. Ué, então como é que um sistema pode liberar a entalpia? Lembre-se que uma reação química, o que é uma reação química? Ou uma reação, em termos gerais, é alteração no padrão de interações. Não é uma reação química, é alteração no padrão de ligações covalentes. Ligações covalentes são desfeitas e novas ligações covalentes são feitas. Uma outra reação qualquer que envolva interação não covalente, mesma coisa. É só interação não covalente, mas tudo bem. Rompem-se interações não covalentes, mas surgem novas interações não covalentes. Então, uma reação química, e todos os exemplos que eu dei aqui, ou são reações químicas, ou são alterações do padrão de interações não covalentes, todas elas envolvem alteração de padrão. Então, como é que pode surgir a entalpia liberada? Você rompe ligações e faz novas ligações. Só que as novas ligações... Quem completa? Pode responder? Quase, colega. Não, quase o contrário, mas a ideia é o que eu entendo que você quis falar. Se você rompe ligações... Isso. Se você rompe ligações aqui e forma novas ligações aqui, nesse nível de energia, para onde foi essa diferença? Saiu. Então, a entalpia liberada numa reação exotérmica, ela vem do fato de interações mais de um nível energético maior foram rompidas. Interações num nível energético menor foram feitas. Essa diferença de energia surgiu como agitação liberou para o ambiente. Tá certo? Então a resposta é ligação, energia de ligação. Mas a gente tem que pensar no caminho completo. Rompem-se ligações, formam-se ligações. É da diferença dos níveis de energia das novas ligações quando comparadas com as velhas é que vem o fato de ser exotérmico ou não endotérmico. Tá certo? E isso é maravilhoso para a gente descobrir interação, energia, força de ligação. Tá certo? A energia de ligação, você poderia dizer que energia de ligação é entalpia. A origem da entalpia, ou a explicação molecular, intuitiva, lógica, racional do que é entalpia, é energia de interação. Afinal de contas, quando você rompe uma interação de um nível energético elevado e forma uma interação de nível energético mais baixo, essa diferença de energia surge como entalpia. Então ela é entalpia. Estava escondida, mas é. Tá bom? Gente, se ele não parar, a gente não vai parar, né? Então, é só para terminar mesmo a tentação. Se em vez de entalpia eu escrevo aqui G, energia livre de Gibbs. Esse aqui, pessoal, é o tipo de energia que interessa para a gente. Esse aqui é o tipo de energia que sempre diminui no sistema quando o sistema muda. Então, em transformações espontâneas, a energia livre de Gibbs sempre diminui. Esse gráfico aqui representa uma transformação espontânea, exergônica, permitida do ponto de vista energético, uma transformação que ocorre. Energia livre de Gibbs, ela é muito mais importante do que entalpia. Esse gráfico aqui representa uma reação exotérmica, esse aqui representa uma reação exergônica. Ok, pessoal, falamos muita coisa que a gente vai voltar, mas lembrem-se dessa diferença. As nossas definições de espontânea, exergônica, endergônica, exotérmica, endotérmico, e aula está ganha. Tudo bem? Eu vou colocar todas as aulas, elas vão ser gravadas, e eu vou colocar no site que tem no